te peço, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. DJ Joelson e Arturoso, DJ Joelson detonando. Só as melhores. DJ Joelson, aqui você sente a diferença. Ouve bem, eu já não sou a mesma. Eu me calei, mas eu vi que já não dava mais. Eu me cansei de entrar no teu jogo. Agora eu sei que eu não sou nada. E quando tu dizia que me amava, nas ruas se envolvia com as outras. Só te olhei, chequei. E quando eu perguntava, tu calava. Pusete num canto tipo tola. Todo o Brasil. E quando tu dizias que me amava, nas ruas se envolvia com as outras. Só te olhei, chequei. E quando eu perguntava, tu calavas. Me puseste num canto tipo tola. Aceitei, pensei que aceitei. Nesse mundo você é referente ao que o meu coração sente. Se aqui você não está, eu fico aqui te esperando. Sempre imaginando que sem você nada é igual. Me contas que estás me amando e diz que vai lutar para o nosso amor jamais acabar. Eu te quero aqui, sempre perto de mim. E sei que foi Deus que te trouxe pra mim. És tudo o que pedi e o que eu senti. Que tu és a mulher que me faz tão feliz. Que eu não vivo sem ti. Eu não vivo sem ti. Eu não vivo sem ti. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. DJ Fabrício, imbatível, criando tendências no Pará. Me contas que estás me amando e diz que vai lutar para o nosso amor jamais acabar. Eu te quero aqui, sempre perto de mim. E sei que foi Deus que te trouxe pra mim. És tudo o que pedi e o que eu senti. Que tu és a mulher que me faz tão feliz. Que eu não vivo sem ti. Eu não vivo

de baratas. E depois de tudo a gente dá risada. Se você já me deu a cópia da chave, o que eu tô pensando acho que você sabe. Eu quero acordar do seu lado toda manhã, ouvir seu bondinho, um café cruzando as cópias da gente, correndo no quintal, os saltos e baixo de todo casal. Novo Rubi. Banda, açaí e pimenta. Ai, tá tendo, hein? Te dei a minha vida, te dei meu coração. 10 anos de casados, me trocou por uma ilusão. Eu sei que ela é jovem, é muito bonita. Será que não percebeu que acabou com a nossa vida? O tempo vai passar, você vai perceber que o amor da sua vida sempre era eu. Não era essa bandida, não era essa bandida. Vai querer voltar, mas não vou querer. No Silva Sol eu vou esquecer de você. Quando te encontrar naquele mesmo bar, vou estar com o Roger Mix, é você que vai chorar. Vai querer voltar, mas não vou querer. No Silva Sol eu vou esquecer de você. Quando eu te encontrar naquele mesmo bar, Alcio Considerado e Rodrigo X10, destruiu a nossa vida. Fica com essa bandida. Te dei a minha vida, te dei meu coração. 10 anos de casados, me trocou por uma ilusão. Eu sei que ela é jovem, também é muito bonita. Será que não percebeu que acabou com a nossa vida? O tempo vai passar, você vai perceber que o amor da sua vida sempre era eu. Não era essa bandida, não era essa bandida. Vai querer voltar, mas não vou querer. No Silva Sol eu vou esquecer de você. Quando eu te encontrar naquele mesmo bar, vou estar com o Roger Mix, é você que vai chorar. Vai querer voltar, mas não vou querer. No Silva Sol eu vou esquecer de você. Quando eu te encontrar naquele mesmo bar, batidando Melody. O que era bom, agora ficou melhor. Novo Rubi, a nave do sol, sempre. A falta desse amor só me fez sofrer. Dando Melody.